E você não me liga. O que é que está acontecendo com a gente? Medida exata. Musical FM. 11:58. Bom dia, Mad. Já tomou teu cafezinho hoje? Que nada, comadre. Já tô doidinha aqui. Meu gás acabou. Vixe, só acaba nessas horas. Mas graças a Deus que tem o Frotas Gás. Chega bem rapidinho, comadre. E lá eles ainda parcelam até, ó, 3 vezes sem juros do cartão. Frotas Gás? Onde é isso, comadre? É ali, no posto Frotas. Rua Doutor Manuel Joaquim, número 1000. Mas tu não precisa ir lá, não. Eles fazem entrega. Pede aí pelo zap. Me dá o número aí. Agora. 99356-2030. Repete aí. Faz favor. 99356-2030. E lá ele abre bem cedinho. Eles entregam das 6:30 da manhã até as 6:30 da noite, todo santo dia. Até domingo? Mulher, todo dia, domingo, feriado, dia santo, eles abrem direto. Aproveita e segue lá eles no Instagram. É @frotasgás. Na hora. Ô, gás! Frotas Gás, o gás para o seu dia a dia. Atenção, Santana do Acaraú e região. Você sabia que pode contar com serviços essenciais para garantir seus direitos? O escritório do radialista e vereador Domingos Sávio está aqui para ajudar você. Oferecemos uma variedade de serviços, incluindo empréstimo consignado, salário maternidade, pensão morte, rural e urbana, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria rural e urbana, BPC Loas para idosos a partir de 65 anos, autistas ou com necessidades especiais. Entre em contato com Domingos Sávio pelo telefone 88999 na rua João Arcanjo de Maria 313. Não perca essa oportunidade. Bodega do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, levando o casaco pra não pegar friagem e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez.